Ei, Pio! Caralho, viado, meu sonho, eu sempre quis falar isso, viado. Aí! Ela se amarra, parece polícia, correndo atrás de quem é bandido. Trabalhador não tem chance, fora do alcance. Curtida pra o ladrão de banco e traficante. Não é isso que tu quer, você mesma decidiu. Tirar foto com a AK e depois dá pro DJ Pio. E não é isso que tu quer, você mesma decidiu. Tirar foto com a AK e depois sentar pro DJ Pio. E depois senta no buzil. E depois senta pro DJ Pio. E depois senta no buzil. E depois senta pro DJ Pio. E aí, Pio? Ela se amarra. Ela se amarra, parece polícia, correndo atrás de quem é bandido. Trabalhador não tem chance, fora do alcance. Curtida pra o ladrão de banco e traficante. Não é isso que tu quer, você mesma decidiu. Tirar foto com a AK e depois dá pro DJ Pio. E não é isso que tu quer, você mesma decidiu. Tirar foto com a AK e depois senta pro DJ Pio. E depois senta no buzil. E depois senta pro DJ Pio. E depois senta no buzil. E depois senta pro DJ Pio. E aí, Pio? Ela se amarra.